Piloto Romeu informa o tráfego 12 horas, 5 milhas, mantendo 1.500 pés, com a proa da rotatória, Sierra Romeu 20. Este do tráfego, informando a visual, Mike, Piloto Romeu. Batango Vita Charlie Hotel, completo final, chama a torre, 118, decimal 95. Tchau. Condições de decolagem de imediato? Pista 3805, após a passagem do ECO 120 da Força Aérea na curva final 10, a linha mantém pista 10, pista 3805. Patango Vitor Charlie Hotel, continua aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 10019. Charlie Hotel. Termina autorizado, estiver com funcionamento de autorização. Não é autorizado. Visual frequência para pouso, Mike, Leite Romeu. Tente frequência livre, massa de Leite Romeu. Liberando frequência, agradeço o trabalho, Mike, Leite Romeu. Zero, transporte valores, espaço 13. Gente. Autorização para pouso, Victor Charlie Hotel. Para informação, Airbus está alinhando para decolagem imediata, sistema zero. Tá certo, 3 minutos ainda para o pouso, Victor Charlie Hotel. Astor 20, solo 08. Tem condições de liberar no hotel? Negativo, libera na época, Astor 20. Libere na ECO, taxi via Alfa, reporte na Delta novamente, pastor 20. ECO, Alfa, reporte na Delta, pastor 20. Então, pode passar na rotatória, já. Papá Romeu, hotel Foxtrot Papá, tem condições de reportar na vertical da RMA? Tem conhecimento da mesma? Não tenho conhecimento, já. Não compreendi? Não tenho conhecimento. Gente, então, realize 1360, reporta reinterceptando a final, pistão na 7, hotel Foxtrot Papá. Reportado pela esquerda. Efetou em 360 pela esquerda, reporte interceptando a final. Eco, até a 3805, autorizado decolagem de pistola 0, vento 190 graus, 129. Passou externo, botão embaixado, travar, Vitor Charlie Hotel, aguardando autorização de pouso. Gente, Papatango, Vitor Charlie Hotel, tráfego no visual, aguarde pista livre. Charlie Hotel. Patango Zulu Hotel Lima, mantém o ponto de espera da Papá, informe tem um tráfego para pouso, pistão 7. Boa tarde, Salvador, 825 da Gol, informação Papá. Boa noite, 85, boa tarde, autorizada a chegada Bonte, do separo nível 050. Bonte 050, 825. Pastor 20, para o cruzamento. Pastor 20, aguarde para o cruzamento. Aguardo. Papatango Vitor Charlie Hotel, autorizado pouso pistão 0, vento 190 graus, 149. Acerte Vitor Charlie Hotel, vale vá pela ECO. Com 256 aprotado, com 44 POB, 12:35, Recife alternado. Quando 256 táxi autorizado até o ponto de espera da Alfa 0 via Índia. Próximo ponto de espera torre 1 no 8 decimal 95. Ajuste no 0, 1 no 9. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Altan 3805, 1600, da El. Altan 3805, boa tarde, contato radar, chega para o nível 340, autorizado direto Leda. 340 direto Leda, Altan 3805. Papá Romeu, hotel Foxtrot Papá, se solicitado, tem condições de realizar 360 a 3 milhas da final pistão 7? Afirmo. Gente, então prossiga a final pistão 7, reporte quando 3 milhas fora, hotel Foxtrot Papá, para informação, um Boeing da Gol, agora 1 milha do marcador de teto. Gente, para 3 milhas da cabeceira da 7, hotel Foxtrot Papá. São Paulo de Estela, pronto, 256. Plano 256, mantenha o ponto de espera. Mantenha a espera. 1964, para informação, à sua esquerda no setor norte, um Fiat Romeo 20, não interfere. Papatango Vitor Charlie Hotel, solo 112, libere primeira direita, solo 121, decimal 1. Vitor Charlie Hotel. Pastor 20, cruza de imediato? Afirma. Efetue o cruzamento de imediato, ficção 10, pastor 20. Imediato, pastor 20. Gol 1164, aguarde pista livre. Então, consegue passar e você precisa pegar um 1-7. O Charlie Hotel vai prosseguir para o Patch 3. Afirmativo. Quem tiver Alfa e Kilo, então, o Vitor Charlie Hotel está no Patch 3. Charlie Hotel. Passou 2-0, a estação na Patch Militar, frequência livre. Gol 1164, autorizado pouso pista 1-0, vento 180 graus, 129. Mesmo pouso, 1164. Então, posso estar papá agora 3.5 mil, tá? Sim, o Papá Romeu, hotel Fox Trot Papá visual com o Boeing da Gol, na final pista 1-0? Visual, tá? Sim, prossegue na final pista 1-7, aguardando a autorização de pouso, Papá Romeu, hotel Fox Trot Papá. Papá. Decola da 1-0, curva direita da Euler da Módica. Acana 5042, chama 1208. Oceana 6315 na posição 3. Oceana 6315, protegimento correto, chama para o Chibeca, acionamento. Chama. E o 3, já levou pena e tá. Negativo, pátio 4 ou 5? 7, mas ficou melhor. Eu vou no 5 então. 6. Papá, né? Ah, meu hotel Foxtrot de Papá, autorizado pouso, pista 1-7, o vento 180 graus, 139. 1-7, hotel Foxtrot de Papá. Gol 1-2-5-6, a linha mantém, cabeceira 1-0. Linha mantém, 2-5-6. Gol 1-1-6-4, solo 1-2, libere primeira direita, chame solo em 1-2-1, decimal 1. Vai livrar o 2-1-1-1-6-4. Solo, voo 1-1-6-4, livrou. 1-1-6-4, Alfa Juliette, porção 2. Alfa Juliette 2, voo 1-1-6-4, quero. Iniciando decolagem, 2-5-6. São 3560, lista para 2 no meu país, ajuste a 0 na nave. Autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. A informação vai ultrapassar Taxiway Papá, realizar o backtrack e aguardar o ingresso do RV10 na Papá, na pista 1-7. O Papatango Zulu até o Lima, observe o Sierra Romeo 20, o mesmo irá liberar a pista para que o senhor ingresse e reporte chegar de pronto. Hotel Foxtrot Papá está livre do backtrack, aguarde para ingresso na Papá. Gol 1-2-5-6, decolou 1-6, controle de Salvador, 1-2-0, decimal 8. 3-0-8, boa. 5-0. Controle. Cuidado. Controle de gol 1-2-5-6 na sua escuta. Gol 1-2-5-6, boa tarde, contato radar, chega para o nível 370, saída da PUCA. 370 PUCA. 1185, número 3 na aproximação, inicie redução de velocidade 2109. Canal 6326, desça para 3000 pés, ajuste na 09. Bloqueado. Canal 6326, desça para 3000 pés, ajuste na 09. Canal 3805, chama o centro Recife, 125 do sinal 1, alterne 133 do sinal 95. 1251, alterno 3395, até 3805. Antigo Bravo Lima Tango, mantém os condições visuais do ajuste na 019. Tá no espaço aéreo Golfo, tem frequência livre para autocoordenação. Vamos no hotel Lima, decolar 19, controle Salvador no 20.8. 1208, grato. Autorização Galeão. 3193, informação Papá, mantém escuta número 2 para Papá. 7. Oxané 6142, para Copa. Oxané 6142, autorizado Recife, via rota do plano de voo, nível 350. Decola da pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5056, controle 120, decimal 80. Curva direita, proa 225, limite magnética 100 Sidra. Direita, vetor radar 225, magnética 1.00 de cima, é o limite. Baixa para 5.000. Gol 985, desce para 3.000 pés, ajusta na 019. 19.185. Azul 2794, linha decola de imediato? Pode, gente, azul 2794, autorizada, linha de decolar de sono 0, vento 170 graus, 129, agilizando manobra. Com curva direita da Eoleda Irune. Rota do plano Pernambuco 857, o controle 1208 e o transponder 5052. Correto, tá 3193, chama para puxar back acionamento. Para puxa acionamento, obrigado. Solo, Pato 3, Pato 3, prosseguido Pato 3, Pato 5. Para acionamento, reporte, Pato. Autorizado, prosseguir, reporte na Taxi Lima. O Vitor Charletel. Autorizado contorno do Pátio 1 na resposta do taxi Lima. Boa parada, espera só. Luna 256, chama o centro do Recife. 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 265, 2545, boa. Todo plano de voo, nível 340. Visto no zero após a colagem, curva à direita, saída da El, Leda, ótimo. Transponda 5050, controle 12080. Lima Gilete. 3560, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pelo Sistema 0, vento 170 graus, 149. Baixado, travado, autorizado pelo Sistema 3560. Estou em 1895, Lima Gilete. Decolar os 23, controle Salvador, 120, 8. 208, 2. Salvador 6315. Prossiga. Estou confirmando, o nosso plano está via peso Luna 0 até Salvador. Negativo, a rota é Alfa Zulu 1-0, Papa Alfa Índia, DCT 1 Bad, Alfa Zulu 4-4, posição Pagode. Excelente, atenção 160, direto Momo, Azul 27, no bar. Bom, 885. Bom, 885 para o localizador, curva esquerda para o Aluna 5-0. Separador de metais autorizado a final ILS e reporte estabilizado. Esquerda 150, livre aproximação ILS X-Ray, reportará com 8800. Chamamento 326, completo sinal, chama a torre 118 do sinal mais 5. 395, obrigado. Apatongo, Zulu até Lima, livre ascensão 085, quando possível, estimado para pouso. Oi, Salvador, boa, chamamento 326, afastado. Chamamento 326, aguarde pista livre, ajuste o altímetro no 09. 3560, fala 25, fala 21, 21. Hotel, prossiga Lima, Mike Quebec. Mike Quebec mantém a posição e chama pelo 1895. Salvador, Hotel 3560, livrando nossas coisas. Hotel 3560, Alfa, reporte antes do ataque 3 de 10. Alfa, reporte antes do ataque 3 de 10. Poxa, nem 6315, Alfa. 6315. Chamamento 35, conforme a coordenação, se o senhor quiser mudar a rota, terá que fazer uma CHG de rota. Sim, vai manter a rota anterior então, obrigado. Confirmando, é a Pesulu 1-0 até Piraí, Umbad, é a Pesulu 4-4 e Pagou aqui, o 6315. Sim, é a 315, obrigado. Solo Sun 3. Zero Alfa Juliette para o portão 4. Juliette, portão 4, 3560. Salvador, ótimo, 3193. 3193, autorizado, chega a questionamento, chama para o táxi. Chamada para o táxi, pista 10, 3193. Salvador, chama 6321, boa tarde. Eu chamo 6321, informação em curso, agora é papá. para Brasília, para Pampa. Dentro da Papá, prossiga Brasília. Alxanema é 321, autorizado Brasília, via rota do plano de voo, nível 360. Colada pistão 0, curva à direita, saída Arbor, LF. Transponder 5062, controle 120, decimal 80. Autorizado Brasília, 360, decola da 1-0, curva direita, Arbor LF, conforme plano de voo, 5062 ao transponder, 120, decimal 80 ao controle. Alxanema 321, cotejamento correto, chama para puxar o estacionamento. É só uma puxa na 62, 6321. Autorizado cruzamento da 1735, Papá até Aerostar. Victor Charlie Hotel. Corrigindo a Baeté até a Baeté, Victor Charlie Hotel. Gente, a Baeté. Estrada a 326, cola os 22, libera o primeiro direito, só uma vez no momento. Romeu Hotel Vista, plano modificado de 1728, deixa para a ONU Mil Pais, aí chama 019, direto ao Cialto, antiga rotatória, reporte visual com campo. Gol 1885, autorizado pouso de pista 10, vento 160 graus, 149. Limitou, ele pôs pista na 0, 1880. Taxi Juliette. Alfa, 3-2-6, taxi lento de Alfa, posição prevista é 03, está ocupada. Poxa, obrigado, valeu. Rua Lima, Juliette Lima, livre acionamento, pode prontar. Tá, 3193, 168 a bordo. Alterna Campinas 3:30. Tá, 3193, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio 1, táxi em Índia. para sua ponta de espera, torre 18.95, ajuste no 019. 319, pátio Índia, 18.95, ponto de espera, TAM, 3193. Salvador, boa, boa no 85, levando a circuita. Boa no 865, aqui é Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, é o Boa no 885, vai reportar. Cuidado, Xené 3 no 5, manter a posição aguardando. Guarda, no 885, prossiga via Alfa, Kilo, Pátio 3. Segue em frente, pátio 3, para o pátio principal, posição 612. Ok, Alfa Kilo, pátio 3, pátio principal para o 612, igual no 885. Oxané 63, 15, após a passagem do R2 da TAM, a retaguarda, já vai passar um instante, sem livre pushback, acionamento, chama para o TAC. Ok, faz o TAM, dados, puxa para o TAC, na 3 da. O Lima, Vitor Dada, prossiga. Qual a posição no momento, Lima Vitor Delta? Deixa eu estar aguardando, Lima Vitor Delta. Alô, Golfo B, paciente, chama a torre 118 do sinal 95. Boa tarde. 3193, autorizado LR, decolar soma 0, vento 1, 50 graus, 109. Autorizado LR, decolar tá 3193. Então, isso mandou, boa tarde, Patango Romeu, vou pedir para o pessoal do carro. Patango Romeu, Golf Victor, reporte. Tem condições de reportar na vertical da imagem, Romeu Govita? Como na vertical de José Animal, Romeu Govita. Ajuste altímetro na 0 no nosso, Romeu Govita. Romeu Govita. Papatango, Lima, Juliette Lima, está livre o táxi, reporte na Papá. Lima Vitor Delta, prossiga. Gente, confirmando, está no pátio 5, Lima Vitor Delta. Gente, por gentileza, aguarde para o início do táxi, tem um aeronave para pouso. Até o ponto de espera da 10 via Índia. Próxima foto de espera torre 18.95, ajuste no 019. Sim, libertade Índia 18.95 no 019, 6.3.1.3. 6.3.2.6, ingresso Juliette, portão 3. Portão 3, 6.3.2.6. Victor, tráfego avistado, autorizado pouso 5.7, vento 1.60 graus, 1.3, não. Autorizado, vento. Confirme o pátio? Obrigado, pai, pé. Quente. A 0, autorizado direto Leda. 360 direto Leda, muitíssimo obrigado, tá 3193. Romeo Victor Delta, aguarde para o início do táxi. Chile 6315, autorizado a alinhar e decolar, círculo 0, vento 1,60 graus, 1,09. Já era e decolar, 1,09. Tava com o Romeu Golfito, escola 38. Mentira, ultrapasse a papá, realize o backtrack e aguarde para ingresso na mesma. Papá Tango Lima, Juliette Lima, ingresso, círculo 7, reporte quando alinhado, pronto. Autorizado a assinar o LS, reporte estabilizado. Cancelado, inscrição de altitude, desta 2000, respondará a estabilidade. Azul 2704, chama o centro Recife, 126 do sinal 0, ao término 128 do sinal 8. Você é 0, 128, azul 2704. Papá Tango Romeu Gofrito no ingresso na Papá, estacionar sequência livre. Papá Tango do Hotel Lima para serviço de informação alerta, Recife 1260 ao término 1288. 1260 1099. Informação Papá, autorizado Ilhéus, via rota do plano, nível 240. Decolada pistuna 0, curva à direita. Saída da El, transição coral. Transponder 5075, controle 120, decimal 8. Ilhéus, 240, autorizado, movimento 77. Da El, coral, primeira direita, 575, 208, o 2017. Correto, 2017, agora o Chiveca está. 4154, boa tarde, autorizado por Atitap, do separo nível 050. 050, direto Itap. 60, decola da 10, curva direita, saída Arbor LF. Transponder 5034, controle 120, decimal 80. 120, então autorizado para Brasília, comprando o plano. No nível 260, decola da 120 com curva à direita, desvio da saída Arbor, transição elétrica. Transponder 5034, controle 120, decimal 8, 120. 120, correto, chame para o acionamento no pátio militar. Sim, pátio militar, pronto para o acionamento. Livre acionamento, chame para o táxi, 120. Livre acionamento, chame para o táxi, 120. 6315, decolou 41, controle Salvador no 20, decimal 8. 208, boa tarde, 319. Uma CIO. Xenem 142, táxi autorizado até o ponto de espera da pistuna 0 via Pátio 1 em Índia. Próximo ponto de espera é Torre, 198, decimal 95, ajuste no 019. Ok, autorizado, ponto de espera de 295, Xenem 142. Chanelinha 315, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado por Eto Lida. 360, direto Lida, ou Chanelinha 315. autorizado, para estacionamento, chamando o táxi. Pode chamar o táxi 6321. Lena 738, boa tarde, autorizado chegada a Donf, deixa para 4.000 pés, ajuste chama 019. Chegada a Donf, passo 1.019, tipo autorizado cruzamento da Pistuna 7, Quebec, reporte na Mike, iniciando o cheque de motores. Salvador, boa tarde, Azul 4065, informação Papá, autorização 2340 para Campinas. Patrão de Salvador, boa tarde, Patrão de Lima, Juliette Lima. Patrão de Lima, Juliette Lima, boa tarde, contato radar, chegou para o nível 340, saiu da Bahia. Autorizado nível 340, sobre o de Itaú, o Lima, Juliette Lima. Autorizaria morte, né, da presente? Patango Lima, Juliette Lima, inicialmente mantém a saída, devido ao tráfego também na mesma saída e mesmo destino. Trolley Gol 966, estabilizou. Gol 966, completa sua marcha na torre 118, decimal 95. 29, controle, Xané, não, 42, boa tarde, contato radar, suba para o nível 350, saiu da PUCA. 350 na PUCA, 6142. Lima, Victor Delta, reporte no término. 2 Salvador, voo 966. Voo 966, tráfego avistado, suba da PUCA, 10, 160 graus, 109. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, prossiga. Firme o seu local de estacionamento? Gente, está livre o táxi, eu posso te liberar na pista, na Papá. A gente já tinha o turno 019, Papá Juliette, Papá. Para o táxi com 151 a bordo, autonomia de 4 horas, continuando. Xerena 321, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio 1 no táxi em Índia. Próximo ao ponto de espera Torre 1 no 8-95, altímetro 1-0, 1-9. Pátio 1 no Índia, 8-95, 8-95, 8-95. Estabilizado. Já falava de resistência, para 2000, responsabilizado final, ativo aí, 3-1-94. Gente, papai Juliette Papá. Papai Juliette Papá, por gentileza, confirma o tipo do equipamento. Gente. Azul 4462, contato radar, 69 milha sudoeste de Salvador. Voe Mari para chegada Mari, reporte para descida. Gol 1966, solo 49, libere primeiro direito, solo 211. Direita 211, 1966. Boa tarde. Aqui na Índia, informação em curso Papá, confirma, acho que 50 pista que decola. Faz conta, sai aqui na Índia. Fala, Salvador, boa tarde, gol 1966, ligou aquela. Gol 1966, autorizado táxi via Alfa, com forte chance de ataque ser Juliette. Alfa, reporta agora Juliette, 1966. Alfa Juliette para o portão 8, do 1966. Alfa Juliette para o 8, 1966. Será que o Índia 4-4? Será que o Índia autorizado São Paulo com Oeste, via rota do plano, nível 360. É cola da pistão no 7, curva à direita. Aí da Dael, Leda, Fátima. Transponder 5061, controle 120, decimal 80. Confirmou, Xanel 6321. Xanel 6321, autorizada linha de decolete, 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 na. A linha decola, 6321. 1-0, 1-9. Colo, boa tarde, colo 659. Colo 659, formado com Papá, autorizado Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Da cola da pista 1-0, curva à direita. Saída da El, Leda, Irumi. Transponder 5103, controle 120, decimal 80. Ô, Gabriel, via rota do plano. 0, decola 1-0, curva direita à porta. Da El, Leda, Irumi. 5103, transponder 2080, controle. Fono 6-5-9. Fono 6-5-9, protegimento correto, chama para o estiver de acionamento. 4462. Salvador, parte 2-0, afirma o POB, pastor 2-0. Pastor 2-0, táxi autorizado, reporte na táxi Sui Hotel, altímetro 1-0, 1-9. Paulo Salvador, boa tarde, pastor 2-2, seguindo a pista Papá para Barreira de Leopoldo, 1-0. Pedro 2-2-3-1, autorizado Barreiras, via rota do plano de voo, nível 1-6-0. Decolar a pistão 1-0, curva à esquerda, saída Momo, trânsito Salvatap. Transponder 5107, controle 120.80. Rádio 2795, boa tarde, essa é a identificação, autorizada a chegada à mão, reporte para a descida. Chegada à mão, chegada para a descida, nós perdemos contato com o centro de equipe, tá? Nós estamos mantendo 170 na proa de Mastu e acionado 5572. Sim, Rádio 2795. No ideal, descer via descida à mão, Rádio 2795. Afirma, no ideal dessa via para o nível 050. Ideal dessa via para o 050, a 2719. Vai atingir 4.000, o gol 1-7-3-8. Aumentar o controle. O gol 1-7-3-8 vai atingir 4.000, pode prosseguir na aproximação. Afirma, gol 1-7-3-8, desce para 2.000 pés, autorizada a final e LS, reporte estabilizado. Descendo para 2.000, vai reportar estabilizado em LS. É que sei, o gol 1-7-3-8. Voltando 3154, estabilizado. Voltando 3154, completo o sinal, chama a torre, número 1 LS, sobre o sinal 95. 295, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Rádio 4462, reduzam agora a velocidade para 2109, desça para 3.000 pés, ajuste a 019. Reduzindo para 2109, vai descer para 3.000 com 1.019 com 15. Papatango Lima, Juliette Lima, chama o centro Recife, 125 decimal 1, ao CERN 133 decimal 95. 133 Recife, agora ligado a CERN 133. Chalé 304, boa tarde, autorizado a chegar da Mari, você para o nível 050. Autorizado, Tátio, Chalé 304. Livre, Chalé 304. papapá, se é aquilo índio atentando a esteira de turbulência do Airbus Natan. Tem livre decolagem pista 17, o vento 170 graus, 129. Informa o tráfego 12 horas a 7 milhas, cruzando o nível 080 para o 360, rumo oeste, um alfa 318. Paciente não tem tráfego de visão, 421. Celeste 321, informa o tráfego 11 horas, cruzando o nível 065 agora para 306, rumo ao nordeste, um alfa 190. Paciente, hoje é 6321. Estabilizado o 1738. O 1738 completo final, chama a torre 118 do sinal 95. 1895, boa tarde. Azul 4462, deixa para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 00, estabilizado, azul 4462. Salvador, papapá, Sierra Quilinda, decolado. Abapapá, Serra Quilins, é contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, obrigado. Posso usar de uma morte para o Serra Quilins? Aguarda a coordenação, Serra Quilins. Obrigado, aguardando. Esse tráfego avistado, autorizado pelo Círculo 0, vento 170 graus, 14 mais, ajuste altímetro no 019. Teve de pouso, pista 10, igual a 1738. Boa tarde, gol no 864, autorização Araçai, do cliente da Papá. Olá, 884, informação Papá, eu acho que eu posso. Escuta. Já 3154, Juliette para portão 5. Juliette para o 5. O azul 4065, após o gangue da gol livrar a retaguarda, tem livre para estudar cancelamento, chama o táxi. Após o gol livrar a retaguarda, o azul 4065 está autorizado para o cliente está no meio. Gol no 884, próximo ato. Copia 84. Gol 84, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 2, 3-0. Cola da pista 1-0, curva esquerda, saída PUC, a transição Aracaju. Transponde 5-1-0, controle 1-2-0-8. 2-3-0, nível via Golf 677, decola 1-0, curva esquerda, saída PUC, Aracaju. 5-1-0, transponde 2-0-8, controle gol 1-8-8-4-0-6. Conhece, chama pronto 1-0-6, gol 1-8-4. Valeu, semanete, obrigado. Lima Victor Delta autorizado, retornar a Quebec, cruza 1735, Papá Terra, tá? Ótimo, obrigado, Sierra Quilins. Seu localizador 10, azul 4462. Azul 4462, autorizado IADS, chamando a frequência 1118, decimal 95. 1895, obrigado, boa. É 321, no chame centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 0288, obrigado. Tirei a aproximação, aguarde pista livre. Continua 442. 738, no polo 01, livre a próxima à direita e chame o polo 121, decimal 1. 211, obrigado, 732. Direta Suez, ajuste, chama 09, reta estabilidade. 2019, está ali para a Freda Day, está finalizado o treinamento do Lado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamaremos antes da Juliette, estou na 732. Plano 3567, pronto, copia. Prontinho, Autorizado Brasília, via peso Luna 7, nível 360. Decolagem peso Luna 0, curva direita, saia da árvore, após voo, a posição eleva. Transponder 5102, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 360, peso Luna 7, decolagem 90, saia da árvore, após voo, a posição eleva. Transponder 5102, controle 120, decimal 3. Cortejamento correto, 3567, chame pushback acionamento. Tá com o 4065, tá com 113 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alternando Serra Bravo e Serra Romeu. Azul 4065, táxi atrasado até o ponto de espera da pista no zero, direita via Índia, ponto de espera Torre 118.95, PNH 1019. Autorizado táxi, ponto de espera da 10, direita via Índia, lá Torre 118.95, PNH 1019, azul 4065. Juliette, voo na 738. Juliette, portão 09. Juliette, portão 9, 738. Controu para 2017, ponto 0, 10. 4462, no solo 04, direito no 211. Centro Libra, aqui na Fox, chama o solo 211, azul 4462. Castor 20, autorizado decolar, pista 10, vento no 80 graus, 129. Vou no 0, 7, observe Embraer da Força Aérea decolando após a linha, mantenha no 0. Após Embraer, mantenha na 10, 2017. Tanque aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Consegue via Alfa, reporta antes da Juliette, azul 4462. Salvador, boa tarde, azul 4065, pronto, ponto de espera, no zero. Azul 4065, mantenha a ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 4065. Azul 2715, cruzando 7500 para 5000, podemos, após toque, descer para 2000 na torre de Duna. Azul 2715, dispara 3000 pés, ajuste 1018. Para 3000, 1018, azul 2715.